Aleluia. Mais uma vez, vos saúdo com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Gálatas, no capítulo 6 e o versículo 17 de Gálatas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas capítulo 6 e o versículo 17. Diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Podeis vos assentar. Meus queridos irmãos, nesta noite nós já temos ouvido louvores, testemunhos, que já têm falado profundamente aos nossos corações. Se nós fôssemos aqui relatar tudo aquilo que Deus já fez nesta noite, eu creio que muitos já estariam contando testemunho daquilo que Deus já fez através dos louvores, através dos testemunhos, a edificação de muitas vidas. Eu creio que nessa noite, através dos hinos que foram cantados, entoados, já edificou a nossa alma, já estamos alegres, já estamos satisfeitos com tudo aquilo que nós temos ouvido da parte de Deus. Mas o Senhor colocou essa palavra em nosso coração, em Gálatas, no capítulo 6 e o versículo 17. O apóstolo Paulo, expressando essa palavra, ele diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que mais teve que pagar um preço para que a palavra de Deus fosse divulgada através dele. Para que Paulo se tornasse um apóstolo, um autêntico apóstolo do Senhor, ele teve na sua vida muitas marcas. Paulo relata que ele sofreu naufrágio, ele sofreu tortura, ele sofreu em prisões, ele sofreu muitas perseguições, injúrias, calúnias. Foi grande o sofrimento de Paulo. As marcas que Paulo trouxe em seu corpo foi as marcas que ele levou para toda a sua vida, até o final de sua caminhada. Aquelas marcas não apagou do seu corpo. Foram marcas que ficaram identificadas, queridos irmãos, que todos que eu creio que passava e via o apóstolo, contemplava aquelas marcas em seu corpo. Aquelas marcas eram marcas profundas, que deixou na vida de Paulo um sentimento profundo que ele relata. Ele diz que essas marcas foi tão importante na vida dele que ele teve o prazer de relatar que ele trazia essas marcas no seu corpo. Ele teve o privilégio de dizer que essas marcas faziam parte da sua vida. Ele teve a coragem de dizer que as surras, as prisões, as perseguições que ele passou foi tudo para a glória de Deus, e ele trouxe isto como uma honra para a sua vida. Mas, meus queridos irmãos, não é sobre essas marcas tão somente que quero falar nessa noite. Quero falar nessa noite pelo menos de quatro tipos de marca que o Senhor quer que nós tenhamos em nossa vida. Quatro tipos de marcas que Jesus quer marcar a nossa vida ou já tem marcado a nossa vida e quer aprofundar ainda com essas marcas. E é sobre estas marcas que quero falar em rápidas palavras. A primeira marca, queridos irmãos, que Jesus tem deixado e quer deixar e quer aprofundar ainda mais na nossa vida é a marca do amor. Queridos irmãos, essa marca, ela tem desaparecido da vida de muitas pessoas, pois a Bíblia diz que, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Essa marca, ela não pode, em hipótese alguma, apagar da nossa vida. Essa marca, ela não pode, em hipótese alguma, sair da nossa vida. Nós temos, queridos irmãos, que a cada dia está renovando o nosso amor. Se nós, queridos irmãos, olhar para os dias odiernos que nós estamos vivendo, a impressão que dá é nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos e esquecer do amor. Nós olhamos e vemos aí na mídia tantas barbaridades, tantas coisas acontecendo, que a impressão que queremos é fazer com que a justiça seja feita de acordo com que muitas vezes nosso coração pensa, muitas vezes nós pensamos que é a maneira mais correta. De tantas coisas que vem acontecendo, nós achamos que agindo assim vai ser melhor. Mas, meus amados irmãos, não é melhor. A marca autêntica do cristão tem que ser o amor. E quando nós olhamos para alguém que nós achamos que não é digno de ser amado, alguém que faz tantas crueldades, tanta barbaridade, e nós olhamos para aquela vida, se nós não vigiarmos, se nós não colocarmos a palavra de Deus, o amor de Deus em primazia na nossa vida, vem a tendência de nós criar alguma coisa contra aquela pessoa, o senso de justiça nossa quer prevalecer diante daquela situação. Quando você olha e vê uma tortura, alguém fazendo barbaridades tremendas, a impressão que dá é que o amor tem que ficar depois, e sim a ação imediata da justiça humana. Mas, meus queridos irmãos, a palavra de Deus não nos ensina desta maneira, pois a Bíblia diz que nós devemos amar. Amai, pois, vós uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor, queridos irmãos, tem que estar aprofundado dentro de nossas vidas. Se nós olharmos no seio da sociedade, nós vamos ver que o amor, ele está desaparecendo em muitas famílias. O amor parece que já foi embora. No seio de muitas famílias parece que não há mais aquele amor profundo, aquele amor de entender, de compreender quando o outro erra. Se nós olharmos, queridos irmãos, o amor que nós achamos que é o amor correto é amar aquele que faz tudo certo, é amar aquele que está fazendo tudo correto, é amar aquele que faz tudo de bom, e nós colocamos que isto é bom, amar essas pessoas. Mas Jesus disse que nós devemos amar aquele que nos ofende, aquele que nos odeia, aquele que nos humilha, aquele que quer nos abater. A Bíblia diz também que nós devemos amar a esses. Amai a vossos inimigos, diz a Bíblia, a palavra de Deus. Queridos, essa marca tem que estar autêntica em nossa vida. Não deixe que esta marca fuja da tua vida. Não deixe que esta marca se apague da sua vida. Não deixe que nada venha tirar o amor de Deus que está no teu coração, o amor de Cristo que está na tua vida. Não deixe apagar por nada deste mundo, em nome de Jesus Cristo. Mas, meus queridos irmãos, existe uma outra marca muito importante que o Senhor quer que nós aprofundemos nela. Existe a segunda marca que eu quero falar nesta noite, que Deus quer deixar, que Ele tem colocado na tua vida. Talvez alguém vai ter uma escala maior, outro vai ter uma escala menor, mas o Senhor quer que seja aumentada. A segunda marca que quero falar nessa noite é a fé. Queridos irmãos, a fé é muito importante para que nós alcancemos vitória da parte de Deus. A Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Tem muita gente que quer ter fé, mas daquilo que está vendo. Tem muita gente que quer ter fé, mas naquilo que ele pega, naquilo que ele apalpa. Não, meu querido irmão, não. A fé é o firme fundamento daquilo que você não consegue pegar com as suas mãos, mas com seus olhos espirituais, você passa a contemplar pela fé a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. O que crê nisso, levante a tua mão direita e adore o Senhor. Meus queridos, a fé é muito importante na nossa vida, diz a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muita gente tem pedido, mas eu peço a Deus fé. A fé, querido irmão, é uma arma que Deus te dá para você usar. Você só vai saber se você tem fé quando você passar a usar ela. Se você não usar, você nunca vai descobrir qual é o grau de tua fé. Mas se você passar a usar a fé, Deus vai multiplicar na tua vida, vai multiplicar a fé sobre você, e você vai passar então a ter grandes experiências com o Senhor nosso Deus. É muito importante a fé, é uma marca, queridos irmãos, que tem que estar autêntica em nossa vida. Uramandaka, suramandakai. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que a tua fé está tão pequena, e você está dizendo: olha, irmão, a minha fé está pequena demais, eu já não consigo mais crer naquilo que Deus falou comigo. Eu vou dizer uma coisa a ti nessa noite: o querido Espírito Santo vai passar uma chama de fogo no teu coração, vai arder o teu coração e vai reanimar a tua fé nessa noite. O que crê nisso, adora o Senhor. O Espírito de Deus vai avivar o teu coração nessa noite com fé. O Espírito de Deus vai arder uma chama profundamente no teu coração, e a tua fé vai ser reanimada pelo poder de Deus. Eu sinto que há uma dosagem de fé pelo Espírito descendo sobre a igreja nessa noite. Eu sinto que a glória de Deus vai descer sobre o teu coração nessa noite, e a tua fé vai ser reanimada novamente. A fé é muito importante para as nossas vidas. Queridos irmãos, Jesus disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Foi uma pergunta que Jesus fez, mas eu creio que nessa noite tem fé no teu coração. Eu creio que nesta noite a fé vai crescer na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Terceira coisa, queridos irmãos, que não pode apagar de nossas vidas. Terceira marca que não pode sair de nossas vidas é a graça. Sem graça, sem a graça, nós não conseguimos vencer. Queridos irmãos, Jesus, manifestando a Paulo, disse a ele: a minha graça te basta. A graça é a autenticidade da salvação. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é muito importante nas nossas vidas, porque com ela, com o amor, com fé e com graça, nós conseguimos vencer qualquer barreira. Com a graça de Deus derramada sobre nós, nós vimos, nós veremos as dificuldades, sim, mas do outro lado, nós vamos ver também a vitória para a glória de Deus. Nós vamos ver os problemas diante de nós, mas do outro lado também, nós vamos contemplar as maravilhas do Senhor. Vai vir o problema, mas você vai dizer: a graça do Senhor está sobre mim, para me vencer todos os obstáculos. Eu creio na minha vitória. Você crê na tua vitória dessa noite? Levante a tua mão e adore o Senhor. Rabashou de canto, de canto, raman de candarama xandaraya. A graça derramada em nossos corações. Queridos irmãos, Deus está interessado em derramar muita graça sobre nós. O maior prazer de Deus é em nos dar a sua graça. O maior prazer de Deus é em nos abençoar com a sua graça, com a sua glória. Eu sei que aqui nessa noite tem gente pedindo graça ao Senhor. Eu sei que aqui nessa noite alguém chegou e disse: Deus, eu preciso de graça para vencer. Eu preciso de força para vencer. Eu preciso de coragem para vencer as lutas odiernas. Eu tenho a notícia de Deus para você nessa noite. Ele vai te dar graça para você vencer. Ele vai te dar graça para você transpunir as barreiras. E o nome dele será glorificado na tua vida. Deus nessa noite está levantando vencedores. Deus essa noite está mandando vitória para a tua casa. Deus essa noite está mandando vitória para a tua família. O que sai da nossa boca não é nós que produzimos, não é a nossa mente que produz, não é a sabedoria humana que produz, é o Espírito Santo que produz. E Ele está dizendo que você vai sair daqui com a tua bênção nessa noite. A graça de Deus está sendo derramada sobre a tua vida nessa noite. Meus queridos irmãos, a quarta coisa ou marca que o Senhor quer que seja aprofundada em nossas vidas, que ela não venha apagar, ou que se ela não está na tua vida nessa noite, nenhuma dessas, pode ter certeza que o Senhor vai te dar, pode ter certeza que Ele vai colocar sobre você essa marca. A quarta marca que eu quero falar nessa noite é a marca do poder. Queridos irmãos, é muito importante o poder estar nas nossas vidas. Quando nós temos poder, nós vencemos. Quando nós temos poder, nós conseguimos fazer tudo no nome do Senhor. Se você olhar na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Jesus escolheu os seus 12 apóstolos antes deles receber poder. Queridos irmãos, era muito difícil eles vencer. Antes deles receber poder, eles não conseguiam fazer aquilo que o Senhor havia designado. Houve pelo menos duas vezes que eles receberam apenas uma autorização para fazer uma obra. E foram muito bem sucedidos. A primeira, quando o Senhor enviou os 70 discípulos. Ali, queridos irmãos, eles operou maravilha no nome do Senhor. Depois Jesus tornou a mandar de dois em dois. Também houve uma manifestação grande. Mas, queridos, eles precisavam de mais. Eles precisavam de poder. Poder para vencer toda a força do mal. E quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus disse assim: quando ele subiu ao céu, o anjo apareceu aos discípulos e disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O que é virtude? Virtude é poder em evidência. Virtude é poder contínuo sobre a sua vida. E Jesus estava dizendo aos seus discípulos que eles teriam poder contínuo sobre a vida deles, que o poder não ia se ausentar da vida deles, ia estar presente continuadamente. Conforme eles buscassem mais poder, eles haveriam de receber. E Jesus disse a eles: não me ausenteis de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Você quer o poder de Deus nessa vida, nessa noite, na sua vida? Se você quer esse poder, então peça a Ele, que Ele vai te dar nessa noite. Se você quer esse poder, Ele vai derramar sobre a sua vida nessa noite. Se você precisa desse poder, saiba que Ele tem para entregar para ti nessa noite. Queridos irmãos, é muito importante quando Pedro recebera esse poder. A Bíblia diz a Bíblia faz uma divisão antes do Pedro vazio e depois um Pedro cheio. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que quando Pedro recebera o poder do alto, a pregação de Pedro foi tremenda. A primeira prédica de Pedro trouxe, com apenas aproximadamente 15 minutos que Pedro pregou, quase 3 mil almas se renderam aos pés do Senhor. Sabe o que é isto? É poder em evidência. Se você quer vencer os obstáculos, se você quer vencer as barreiras, se você quer vencer as dificuldades, não peça para Deus outra coisa a não ser: Senhor, me dê amor, me dê graça, me dê fé e me dê poder. Churamande canto e decanto rabacaia. Quem sabe você quer outras coisas, mas a princípio estas quatro coisas você precisa pedir ao Senhor, porque é necessidade que nós temos de receber da parte de Deus. O poder para expulsar os demônios, poder para pisar serpentes e escorpiões e não fazer dano algum. Tem muita gente que tem medo de macumba, outro tem medo de bruxaria, outro tem medo de tanta coisa. Ai meu Deus, eu tenho medo disso. Não, meu querido irmão, você não vai sair desafiando por aí, porque não é isso que Jesus mandou também. Mas se aparecer na tua frente, você tem que enfrentar como soldado corajoso, como soldado valente, e dizer: no nome de Jesus Cristo, você está repreendido. Se você crê nisso, levante a tua mão direita e adore o Senhor. Eu te dou um minuto para você adorar o Senhor. Sinta o poder dele descendo sobre a tua cabeça nessa noite. Sinta o poder dele emanando sobre a tua vida nessa noite. Sinta o poder dele tocando em tua vida nessa noite. Sinta a glória dele descendo sobre a tua cabeça nessa noite. Só os que estão sentindo, adore a ele na beleza da sua santidade. O Senhor está mandando sobre a tua vida poder nessa noite. Quem sabe nessa noite você está com a guerra tremenda travada, mas eu quero dizer que o Senhor está mandando poder para você vencer essa guerra. terra manda gandaraba xandaraia. A vitória é tua, em nome de Jesus Cristo. Xaramanda gandaraba xandaraia. Receba poder de Deus na tua vida. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Eu sei que nessa noite o Espírito de Deus está andando sobre você, mas eu creio que nessa noite você quer receber de Deus uma bênção, quer de Deus uma vitória. Você que entrou aqui nessa noite precisando de graça, precisando de força, precisando de poder, venha rapidamente. Eu vou fazer uma oração de um minuto por você, e Deus vai fazer uma obra grande na tua vida. Você que não é crente, não decidiu por Cristo e quer se manifestar pelo Senhor, eu te convido a vir à frente também nessa noite. Quem sabe você entrou aqui angustiado e não sabe o caminho da vitória. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Jesus quer fazer morada no teu coração e mudar a tua vida. Pode chegar para frente. Jesus vai fazer milagre aqui nessa noite, porque nós cremos em milagre, pregamos o milagre, vivemos o milagre, e Deus tem milagre para a tua vida. Xaramanda candaraba xandaraia. Pode adorar o Senhor, adore a Ele na beleza de sua santidade. O hino que o grupo de louvor cantou disse: com muito louvor, é com muita adoração que você vence, é com muito louvor que você vence, é com muita adoração que vai vir sobre ti a bênção de Deus. Xurecandaraia, tem alguém para Cristo nessa noite? Levante a sua mão. Alguém que está aceitando Jesus ou quer aceitar Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Levante a sua mão ou reconciliar com o Senhor. Se quiser vir, pode vir também. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, Jesus vai fazer uma obra da tua vida. Rabaxandekandaramaxandaraia. Levante as suas mãos para o céu, essas mãos santas que Jesus te deu, essas mãos sem ira, sem contenda, em direção ao trono de Deus agora, porque vai vir sobre a tua vida uma vitória, vai vir sobre você a bênção, vai vir sobre ti a graça, vai vir sobre você o poder do alto, vai vir sobre você a glória de Deus. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos agora. Pode entrar lá no trono de Deus, pode entrar na presença de Deus. Está aberto o caminho, foi rasgado o véu, você tem liberdade para entrar na presença dele. Nosso Deus e querido Pai, na tua santa e indelével presença estamos agora. Senhor, eu sei que nessa noite há uma guerra travada, as potestades dos ares querem impedir muitas às vezes dos teus filhos ser abençoado, mas dessa noite também eu sei que tem miríades de anjos pelejando a favor desse povo. Eu sei que nessa noite também existe uma batalha grande sendo travada e os teus anjos estão pelejando agora. Começa a mandar agora a tua glória, Senhor. Mande agora, Senhor, poder do alto. Mande agora, Senhor, uma porção sobre a vida dos teus filhos. Senhor, se alguém precisa de um milagre, mande um milagre da cura. Se alguém precisa de um órgão ser trocado, troque agora, Jesus. Receba o milagre de Deus na tua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora receba o milagre na tua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, podeis voltar dando glória ao nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.